Caro aluno, iniciará agora a nossa rádio web do curso de Paisagismo e Jardinagem. Lembrando que torna-se importante a visualização da apostila. Enquanto escuta esta rádio web, começaremos na página 3 abordando sobre evolução histórica dos jardins e paisagens. A própria palavra jardim vem da junção do hebreu, gan, proteger, defender, e éden, prazer, delícia, e expressa, de certa forma, a imagem de um pequeno mundo ideal, perfeito e privativo. Portanto, os grandes jardins da história são como um vocabulário do desenho idealizado da paisagem, como cada civilização desejava que ela fosse. É sobre essa tradição que se assentam nossas práticas e posturas em relação à paisagem. Desde a mais remota antiguidade, o homem observa e admira as plantas, e as organiza de acordo com a disponibilidade, clima, solo e topografia, resultando nas mais variadas formas de jardins, muitos deles tornando-se verdadeiras obras de arte. Os mais antigos jardins que se tem notícia são os jardins suspensos da Babilônia, e uma das maravilhas relatadas sobre a qual menos se sabe. Muito se especula sobre suas possíveis formas e dimensões, mas nenhuma descrição detalhada ou vestígio arqueológico foi encontrada, exceto um poço fora do comum que parece ter sido usado para bombear água. Tradicionalmente, acredita-se que tenha sido construído na antiga cidade da Babilônia, próximo de onde atualmente se localiza a cidade de Hila, no Iraque. No geral, foram em regiões áridas como Pérsia, China e Egito, onde se tem notícia dos jardins das mais antigas civilizações conhecidas. Água sempre foi um recurso fundamental e a irrigação uma palavra mágica. Num clima quente e seco, sombra e água fresca são tudo o que se quer. E assim, os primeiros jardins incluíam tanques, canais de irrigação e árvores para sombra. O desenho e as plantas utilizadas tinham a agricultura como referência, árvores frutíferas, condimentos, plantas de uso ritual e muita linha reta, onde o lótus e o papiro eram muito utilizados. Jardim clássico ou formal se caracteriza por apresentar linhas geométricas e simetria do traçado, círculos, retângulos, triângulos e semicírculos. Combinam-se para compor uma paisagem desenhada com régua e compasso. Um dos jardins clássicos mais conhecidos é o de Versailles. Considerado um jardim formal por ter somente árvores e gramados, ele está centrado na fachada sul do Palácio de Versailles, na França. O local foi desenhado por André Le Nôtre em 1746 e possui mais de 200 mil árvores. Desértico ou rochoso, mostra uma paisagem árida, caracterizando um pequeno oásis ou um pé de serra na região de Cerrado. Jardim composto por pedras e plantas suculentas que exigem pouca água e manutenção oriental ou japonês. É cheio de simbolismo, tem como um de seus principais fundamentos o culto à natureza. A presença de pedras e água formando pequenos lagos, riachos ou cascatas, assim como uma lamparina de pedra, são características presentes neste estilo. Jardim Tropical tenta criar um ambiente paradisíaco de uma ilha tropical, com a presença de muito verde e muitas flores. Neste estilo, é fundamental um gramado, uma área sombreada e talvez uma cascata ou uma lâmina d'água. Contemporâneo é o mais aplicado atualmente. É um estilo livre e se aproxima mais do estilo inglês. Busca-se no mesmo alcançar uma integração entre o jardim e a arquitetura local, não havendo rigidez quanto à sua composição. Seguindo a página 8, falaremos sobre o paisagismo, conceitos e definições. Paisagismo é um conceito que admite duas grandes acepções. Por um lado, o termo refere-se à arte que consiste na planificação, na concepção e na conservação de parques e jardins. Por outro, a noção diz respeito ao gênero pictórico que se dedica à representação de paisagens. O paisagismo, por conseguinte, pode associar-se ao conjunto de atividades destinadas a modificar os aspectos visíveis de um terreno. O artista que se dedica a esta tarefa recebe o nome de paisagista. Nos dias atuais, com as áreas naturais sendo cada vez mais destruídas, encontrando-se poucos locais, assim cresce a vontade e a necessidade das pessoas estarem em contato com a natureza, sendo que por meio do paisagismo isso é possível. Hoje em dia, o paisagismo é praticado por arquitetos e engenheiros agrônomos também. mas ele pode ser praticado por outros profissionais da área técnica. E é necessário que, além da técnica, o profissional tenha uma certa sensibilidade para combinar elementos. Enquanto gênero da pintura, o paisagismo consiste na representação de cenas da natureza. Os quadros ou as figuras com praias, montanhas e bosques são exemplos do paisagismo nas belas artes. Os paisagistas, de qualquer forma, não só pintam imagens naturais. Pode falar-se, neste sentido, de paisagens urbanas, a representação de cidades com seus edifícios, as respectivas ruas e os habitantes, ou de paisagens oníricas, refletem imagens dos sonhos. Seguindo a página 10, falaremos sobre a importância de um projeto de paisagismo para o ambiente. O paisagismo é uma extensão direta da arquitetura e, assim como tal, a importância do paisagismo na qualidade de vida das pessoas é muito grande. Assim como a arquitetura tem a função principal de pensar os espaços urbanos de forma a priorizar o conforto e bem-estar das pessoas. O paisagismo baseia-se nos mesmos princípios, ou seja, o paisagismo é um dos muitos instrumentos ambientais que pode ser usado como forma de melhorar a qualidade ambiental urbana. Seu foco principal está na harmonia entre a estética, funcionalidade, segurança, conforto e privacidade dos ambientes. Em resumo, o paisagismo é convergência do homem com a natureza, levando em consideração a funcionalidade e a estética de modo que proporcione uma melhor qualidade de vida para aqueles que desfrutam do ambiente. A importância do paisagismo na qualidade de vida são muitos os pontos importantes. O paisagismo urbano traz muitas vantagens para o bem-estar das pessoas, além das vantagens mais óbvias, como a beleza de espaços paisagísticos e o bem-estar mental que um ambiente desses traz. Existem também muitas vantagens físicas. As árvores são capazes de diminuir a temperatura do seu entorno de 2 a 8 graus Celsius, promovem uma economia média de 20% no uso de ar-condicionado e entre 20% a 50% da energia usada para o aquecimento. Além disso, espaços paisagísticos elevam a umidade do ar, diminuem o risco de erosão do solo, pois as árvores têm um alto poder de absorção das águas e preservam a flora natural do local. Ou seja, um projeto de paisagismo, além de belo, traz consigo muitas vantagens para a qualidade de vida das pessoas. Seguindo a página 13, falaremos sobre planejamento paisagístico. Um projeto de paisagismo é uma representação gráfica, onde constam de forma detalhada todas as informações necessárias de como será executado o trabalho, que tem como objetivo gerar um ambiente cuja arquitetura e a natureza estejam em plena harmonia. Portanto, para elaborar um projeto de paisagismo, é preciso ter conhecimento não só de botânica, mas também de arquitetura. Para montar um projeto paisagístico e paisagista, deve seguir três etapas essenciais, que são: estudo preliminar. Neste momento, o profissional precisa investir um bom tempo para entender as necessidades do cliente. Uma opção é pedir referências do que ele gosta e ir explicando o que pode ser feito ou não. Após entender as necessidades do cliente, o paisagista deve estudar a área, buscando informações como o tipo de solo do local, orientação em relação ao sol e vegetação existente. Anteprojeto. Nesta etapa, o paisagista vai utilizar todas as informações obtidas até o momento e iniciar a criação das plantas, detalhando os aspectos estéticos e funcionais. Agora é hora de usar toda a criatividade e explorar todas as possibilidades, sem esquecer do gosto do cliente. Após a aprovação do anteprojeto, passamos para a etapa seguinte: projeto executivo. Etapa final, que é o desenvolvimento detalhado do anteprojeto, ou seja, o paisagista vai aprofundar em aspectos mais técnicos. É nesta etapa também que são integrados projetos complementares, como de irrigação e iluminação. Tipos de projetos de paisagismo. Um projeto de paisagismo pode ser elaborado para diferentes locais, como públicos ou privados. A seguir, alguns tipos de projetos de paisagismo que são mais comuns. Paisagismo residencial. Este tipo de paisagismo consiste em transformar a paisagem residencial interna ou externa, fazendo uma junção harmoniosa entre a natureza e decoração, além de transformar o local em um ambiente relaxante e confortável. Além disso, uma residência com um projeto de paisagismo bem feito é mais valorizada no mercado. Paisagismo em edifícios privados. O paisagismo em um conjunto de edifícios residenciais ou corporativos deve ser projetado de maneira a organizar os espaços livres entre os blocos e criar áreas de lazer e relaxamento. Já os edifícios comerciais podem se beneficiar ainda mais de um projeto de paisagismo, desde que este crie espaços que tenham o poder de convidar o usuário a frequentar o local. Paisagismo em edifícios públicos. Neste tipo de projeto, o paisagista deve atentar-se à administração do local, garantindo assim a funcionalidade e beleza do projeto. Paisagismo em espaços públicos. O paisagismo urbano está presente não somente nas casas e prédios, mas também nas ruas, praças e parques. Na hora de projetar uma rua, fatores importantes devem ser considerados, principalmente por ser um local de grande circulação de pessoas e veículos. Deve-se prezar pela segurança, como, por exemplo, evitando acidentes que podem ser causados por raízes expostas ou flores e frutos escorregadios no chão. Seguindo a página 18, falaremos sobre arquitetura paisagista. Um dos princípios base da arquitetura paisagista passa por conceber, projetar e construir algo, neste caso, uma paisagem. O trabalho de paisagismo muitas vezes também envolve a elaboração do projeto de estruturas de apoio e elementos de decoração, tais como fontes, piscinas, lagos, espelhos d'água, espaços para fogueiras, jardins verticais, telhados verdes, entre outros. O projeto também pode envolver a definição do mobiliário e da iluminação para garantir o uso noturno do jardim com segurança. A atuação do arquiteto paisagista. O arquiteto paisagista está apto a criar um projeto adequado e personalizado, orientando de forma adequada como cuidar e realizar a manutenção do seu jardim. Neste sentido, este profissional pode atuar na criação de projetos de paisagismo residencial e comercial. Seguindo a página 23, falaremos sobre elementos paisagísticos. Vários elementos existem na paisagem ou serão incorporados a ela, devendo ser considerados ao se iniciar um projeto na área de paisagismo. São eles a vegetação, a terra, a morfologia do terreno, os equipamentos de lazer, a água, a circulação, os passeios, o mobiliário urbano e a iluminação, todos chamados elementos paisagísticos. A vegetação, além de ser escolhida com base em seu porte, tipo de raiz, adaptação a condições de solo, luz natural e resistência a pragas e doenças e produção de frutos para atrair a fauna local. Da mesma forma, é preciso que se adquira mudas de bom porte, com procedência e preços em conta. A terra. Quanto ao relevo geral, este não poderá ser modificado e quando em terrenos muito inclinados, deve-se fazer a sua conservação com a locação e a execução de terraços. No início das obras, deve-se retirar amostras de terra para fazer análise de solo e efetuar as devidas correções e adubações. A água. O projeto de paisagismo deve aproveitar ao máximo os corpos d'água existentes no local, além de conservá-los, pois geram bem-estar aos seres humanos, deve-se considerar possíveis drenagens, bem como a melhor maneira de realizá-las. Da mesma forma, planeja-se a irrigação, escolhendo a mais adequada e os locais de captação da água, para que esta seja economizada. Os equipamentos de esporte e lazer, em caso de propriedades privadas, devem ser levados em consideração o gosto do proprietário e suas necessidades, sempre respeitando as normas técnicas quando necessário. No caso de espaços públicos, no planejamento do projeto, deve-se atender a todas as faixas etárias. O mobiliário urbano. Os mobiliários urbanos, assim como a vegetação, têm a função de estruturar e organizar o espaço. Geralmente, são bancos, postes, suportes para as plantas e outras. É importante que sejam bem resistentes e de fácil ou nenhuma manutenção. Entretanto, deve-se fazer orçamentos e utilizar sempre mobiliários de fácil reposição no caso de paisagismo público. Os pisos. Os pisos devem ocupar o menor espaço possível, com extensa área permeável para absorção de água e ocupação da vegetação. Os tipos de pisos devem ter em vista seu uso, sua qualidade estética, sua durabilidade, além da facilidade de manutenção e de permeabilidade às águas pluviais. Opções como pedricos, pisos articulados e gramados têm estas características. A iluminação. A iluminação deve proporcionar segurança, melhorar a utilização do espaço externo e ainda ser elemento de destaque para as composições paisagísticas no período noturno. No entanto, deve ser feito um projeto específico detalhado e dentro de normas técnicas. Os detalhes construtivos. No projeto paisagístico, tudo deve ser avaliado, como a necessidade de rampas, pérgolas, canaletas, grelhas, escadas hidráulicas, corrimões e outros elementos que possam facilitar o acesso ou servir de uso para o escoamento de águas pluviais. Conhecendo e estudando estes elementos, pode-se planejar o projeto paisagístico, levando em consideração todas as etapas que devem ser cumpridas na obra, além dos materiais necessários e de um cronograma de execução bem definido. O sucesso do projeto, seja em áreas públicas ou em áreas privadas, deve sempre respeitar o bem-estar das pessoas que frequentarão estes espaços. Seguindo a página 26, falaremos sobre a matéria orgânica e adubação. Há jardins verticais no teto, jardins internos e até projetos para áreas enormes nas comunidades. Por isso, o mercado acabou por se especializar para seguir essa tendência do paisagismo. Produzido a partir da decomposição bioquímica de resíduos orgânicos, restos de vegetais, animais e excrementos, o adubo orgânico ajuda no desenvolvimento das espécies arbóreas e afins, graças à sua riqueza de nutrientes. A técnica de reaproveitamento de resíduos orgânicos é conhecida como compostagem e está sendo aproveitada com eficiência em várias cidades brasileiras. A compostagem é um processo que transforma matéria orgânica encontrada no lixo em adubo orgânico, melhorando o teor da matéria orgânica presente no solo. Benefícios econômicos e ambientais do adubo orgânico. O adubo orgânico é uma alternativa economicamente positiva e pode ser usado em jardins, canteiros, praças públicas, condomínios, shoppings, escolas, empresas e hotéis, recuperando o solo estéril e evitando sua contaminação e degradação. Por serem oriundos de fonte orgânica, os nutrientes são distribuídos lentamente às plantas, promovendo maior liberação de nutrientes durante o ciclo da cultura, além de serem menos suscetíveis e permeabilidade nos lençóis freáticos. Com isso, há menor perda por lixiviação e, consequentemente, o crescimento rápido e saudável das árvores e plantas. Além disso, o adubo orgânico retém água com mais facilidade que o adubo químico. Pode ser empregado, por exemplo, no plantio em áreas de reflorestamento, parques e campos esportivos. Essa técnica representa ainda mais economia e vantagem, uma vez que chega a custar metade do valor quando comparada a outras rotinas de adubação. Seguindo a página 28, falaremos sobre compostagem. Compostagem é um método de reciclagem de resíduos sólidos orgânicos, sendo estes reaproveitados para a produção de adubos e fertilizantes. O produto da compostagem, chamado de humus, é um eficiente fertilizante natural. Como fazer a compostagem? Para fazer a compostagem doméstica, é preciso ter uma composteira, que pode ser comprada ou feita em casa com poucos materiais. É preciso saber que a compostagem pode ser feita com ou sem minhocas. Em geral, o uso de minhocas acelera a compostagem, mas o processo ocorre igualmente se decidir fazer sem elas. A composteira deve ter 3 recipientes. Nos 2 primeiros devem ser colocadas folhas secas, terra e os resíduos orgânicos. Se decidir usar minhocas, elas devem ser colocadas nestas mesmas caixas. O resultado da compostagem, o humus, vai ficar armazenado na última caixa e deve ser recolhido pela torneira instalada nesse recipiente. Humus. O humus é o produto final do processo de compostagem, um substrato líquido resultante da fermentação dos resíduos orgânicos usados na compostagem. O uso do humus na rega de plantas e no solo é bastante benéfico, pois ele age como um fertilizante natural. Tem capacidade de aumentar a quantidade de nutrientes na terra, auxiliar no controle de temperatura do solo, além de ajudar a combater pragas que podem ser prejudiciais ao desenvolvimento saudável das plantas. Tipos de resíduos que podem ser usados. Podem ser colocados livremente na composteira restos de vegetais e frutas, casca de ovos, chás, borra de café, folhas secas, serragem e grama. Deve-se evitar o excesso de resíduos de frutas cítricas ou de alimentos cozidos. Carnes e laticínios não devem ser depositados na composteira. Também é preciso evitar alimentos úmidos ou outros resíduos que possam causar mofo ou bolor na composteira. Fases do processo de compostagem. O processo de compostagem costuma ser dividido em três principais fases: mesofílica, termofílica e maturação. Fase mesofílica é o início da proliferação dos fungos e bactérias que serão responsáveis por metabolizar as moléculas mais simples da matéria orgânica. Nessa fase, a temperatura nas composteiras é de aproximadamente 40 graus Celsius. A duração desta etapa é de 15 dias. Fase termofílica. Esta é a fase mais longa, dura, em média, 2 meses. O material orgânico é submetido aos micro-organismos termófilos, capazes de sobreviver a temperaturas de até 70 graus Celsius. As moléculas mais complexas são degradadas nesta etapa, além da eliminação da maioria dos agentes patológicos. Fase de maturação. Também dura em média 2 meses e é caracterizada pela queda da atividade microbiana, assim como a diminuição da temperatura nas composteiras. Durante esta etapa, o composto é transformado em húmus livre de metais pesados, tóxicos e patogênicos. Importância da compostagem para o meio ambiente. O lixo orgânico que é depositado nos lixões gera gás metano durante o processo de decomposição, e esse gás colabora para o agravamento do efeito estufa, que provoca o aumento da temperatura na Terra. Seguindo a página 33, falaremos sobre a rega. Regue com generosidade. Deixe o vaso encher até começar a sair água pelo furo lateral, ou de baixo, no caso de vasos de orquídeas. Um truque bom é posicionar vasos de chão bem abaixo de vasos suspensos. Assim, a água que sai do vaso de cima cairá sobre a planta logo abaixo. Mire a terra e não a folhagem. A água nas folhas é só um refresco, não é uma rega completa. Além dos mais, muitas plantas podem ser atacadas por fungos ou bactérias quando junta excesso de água em suas folhas. Aprenda a observar as plantas. Não perca tempo tentando decorar quantas vezes ou a quantidade exata cada vaso ou espécie deve receber de água, mas aprenda a observar as plantas. As folhas costumam ser ótimos indicadores. Se você percebe que a superfície da folha está enrugada, com aspecto murcho ou não cresce. Como regar jardins e canteiros? Para regar plantas de canteiros, evite espirrar água por todos os cantos. Escolha um local próximo do substrato e deixe a água cair, sem pressa, por capilaridade. Os locais em volta do local da rega terão o solo molhado o suficiente. Não sabe quanto tempo você deve regar as plantas? O tempo suficiente para cantar um parabéns para você. Cantou, dê um passo para o lado e repita. Uma rega dessas, uma vez por semana, costuma ser o suficiente. Vale também observar se o substrato cria uma poça d'água. Aí quer dizer que tem água o suficiente. Rega de hortas e frutíferas. Hortas e árvores frutíferas também precisam de bastante água. Por ficarem expostas ao sol, é preciso abundância de líquidos para que elas fiquem sempre verdes e viçosas. Regando plantas em vasos sem furos. O caso mais crítico são plantas em vasos sem furo, como cachepôs. O acúmulo de água é o principal causador de problemas, como apodrecimento e proliferação de fungos e bactérias. A primeira dica é substituir o vaso por um recipiente que tenha furos, mas se for impossível, siga este truque. Regue em abundância. Aguarde 1 ou 2 horas. E incline o vaso o suficiente para que todo o excesso escoa. Cuidado para não derramar o substrato, mas garanta que não tenha água acumulada. Seguindo a página 36, falaremos sobre a poda. A poda de jardim é essencial para manter os cuidados com as plantas e árvores de sua residência mais saudáveis. A poda de jardim é essencial para manter os cuidados com as plantas e árvores de sua residência mais saudáveis. Além de ajudar no aspecto visual, a poda permite que suas plantas se desenvolvam melhor e mais bonitas. Mas é preciso que haja um cuidado frequente quando realizar a poda de jardim. Em geral, o momento certo de fazer o procedimento é quando os primeiros galhos e folhas secas começarem a aparecer. Caso note a presença de partes doentes na planta. Outro ponto importante a ficar atento é que a poda de jardim deve ser feita principalmente em períodos mais quentes, em épocas mais frias. O desenvolvimento ocorre de forma mais lenta e a poda pode prejudicá-lo. A poda é uma das atividades que, na maior parte das plantas, podemos fazer no inverno para preparar as plantas para a primavera. Com a dormência em alguns ramos, caules ficam secos e precisam ser retirados para aliviar a planta e permitir que esta revigore mais rapidamente ao chegar à primavera. Para algumas frutíferas, é no inverno que se poda. É quando elas deixam cair as folhas e algumas chegam a ficar só com os galhos. Imagine os galhos como uma corrente sanguínea quase semelhante à nossa, mas adequada à sua existência. Durante o inverno, a planta entra em descanso e esta corrente de líquido é menos intensa, o que facilita a cicatrização. Pode-se podar à vontade plantas que floresçam no ramo do ano, pois este vai crescer na primavera. Por exemplo, árvores ornamentais, árvores de fruto trepadeiras, herbáceas e arbustos de floração primaveril que floresçam no ramo do ano. O que não se deve podar? Tudo que está em flor. Estas são plantas que se podam após a floração, final da primavera, pois necessitam que haja indução floral durante o inverno. Como fazer os cortes? Todos os cortes devem ser limpos e deverão ser feitos com tesoura de poda, serrote ou corta-ramos. Conforme a grossura do ramo e se este é verde ou seco, deve-se ter o cuidado de podar acima dos gomos. Instrumentos para fazer a poda. Em primeiro lugar, certifique-se de utilizar lâminas limpas. Caso utilize ferramentas sujas ou enferrujadas, existe o risco de contaminar a planta. Para ajudar nos processos, utilize tesouras para cortes mais precisos e contornos. Porém, para auxiliar em alguns pontos, você também pode fazer o uso de serras elétricas à bateria, ajudando na eliminação de maiores quantidades de galhos e folhas indesejadas. Qualquer que seja o tipo de poda, tenha sempre o cuidado de limpar e desinfectar com álcool as ferramentas que utilizar entre uma planta e outra, para evitar a contaminação de doenças que possam se propagar pelo jardim. Os tipos de poda de jardim. Por fim, mas menos importante, é necessário saber qual tipo de poda certo para cada ocasião e qual delas você irá realizar. Poda de formação. Poda realizada para estimular o crescimento e fortificação da planta, dando a ela uma forma básica de troncos e de ramos. Poda de rejuvenescimento. Por outro lado, a poda de rejuvenescimento deve ser feita quando a planta apresenta alguns problemas de recuperação. Poda das raízes. Já a poda de raízes deve ser feita em árvores, especialmente aquelas que possuem um crescimento maior e tendem a quadrar ruas e calçadas. Poda lateral. Por fim, temos também a poda lateral, uma das mais necessárias para plantas em geral. Ela ajuda no controle do tamanho da planta. Seguindo a página 40, falaremos sobre estrutura das plantas. As partes da planta são as raízes, as folhas, o caule, as flores e frutos. Cada parte desempenha uma função importante para o vegetal, assim como os órgãos do corpo humano. Cada parte da planta possui um papel para que a planta se alimente, respire, cresça e se reproduza. No entanto, vale ressaltar que essas partes não estão presentes em todas as plantas. Por exemplo, os musgos e as samambaias não têm flores, nem frutos e se reproduzem através de esporos. Já as folhas dos cactos se modificaram durante o seu processo evolutivo, dando lugar aos espinhos. Folhas. A folha é a parte da planta responsável por realizar a fotossíntese, um processo através do qual a planta produz o seu próprio alimento. Raízes. As raízes ajudam a fixar a planta ao solo e são responsáveis pela absorção de substâncias essenciais, como água e sais minerais. Além disso, elas conduzem as substâncias e atuam também como reserva. Caules. O caule sustenta a planta e faz o transporte de substâncias através da planta. Flores. As flores são responsáveis pela reprodução da planta. Elas estão presentes apenas no grupo de plantas mais evoluído, chamado de angiospermas. Frutos. Os frutos são, geralmente, o resultado do desenvolvimento do ovário, após a fecundação. Seguindo a página 45, falaremos sobre classificação das plantas. As plantas evoluíram de algas semelhantes às atuais algas verdes. Essas antigas algas viveram há cerca de 500 milhões de anos. Elas são organismos eucariontes, autotrofos, fotossintetizantes, multicelulares e que possuem embrião, que pode ou não estar no interior de um fruto. Além disso, elas possuem parede celular de celulose, reservam energia em forma de amido, possuem tecidos verdadeiros e sua fecundação é interna. Ao longo do desenvolvimento das plantas, outras novidades evolutivas surgiram. Vasos condutores, sementes, flores e frutos. A ausência e a existência dessas e de outras características fazem com que as plantas sejam divididas em quatro grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas. As briófitas foram as primeiras plantas no ambiente terrestre. Elas são avasculares, sem vasos condutores. Seus gametas dependem da água para a fecundação. São pequenas, a maioria não ultrapassa 5 cm de altura e não possuem caule, folha e nem raiz. Como exemplos, temos os musgos e as hepáticas. Pteridófitas. As pteridófitas são o grupo mais antigo das plantas vasculares. Elas não formam sementes. Seus gametas dependem da água para a fecundação. Vivem em ambientes úmidos e com a sombra, e muitas são epífitas, ou seja, vivem sobre outras plantas. Como exemplos, temos as samambaias e avencas. Gimnospermas. As gimnospermas são o grupo mais antigo de plantas com sementes. A grande novidade evolutiva neste grupo foi o surgimento da semente, óvulo fecundado. Isso foi fundamental para o sucesso delas. Nas gimnospermas, as sementes não estão protegidas no interior do fruto, mas contém o embrião, que ao ser liberado da planta, ajuda no processo de dispersão. As angiospermas são o grupo mais diversificado entre as plantas, havendo mais de 250 mil espécies. Assim como as gimnospermas, também produzem grão de pólen e sementes. Mas a grande diferença é que nas angiospermas surgem duas novidades evolutivas: flores e frutos. As flores auxiliam na polinização, enquanto os frutos auxiliam na dispersão de sementes. Seguindo a página 50, falaremos sobre plantio de flores. Antes de plantar um jardim de flores, é preciso analisar a sua localização. Para principiantes, sugere-se um local plano e com muita exposição solar, no mínimo meio-dia de sol. A escolha das flores. Escolher flores e plantas para um jardim obedece a vários critérios, a começar pelos dois tipos de flores existentes, anuais e perianuais. Para além disso, plantar flores também depende do estilo de jardim que quer conseguir, quais as cores dominantes que pretende ter, qual o orçamento disponível, se quer apostar exclusivamente em flores que requerem pouca manutenção ou não se importa de arriscar com flores que requerem mais cuidados. Utensílios práticos. Trabalhar a terra e manter as flores impecáveis no jardim requer ter as ferramentas certas para a atividade em questão. No que toca à jardinagem, os utensílios necessários para qualquer bom jardineiro passam pelas pás e tesouras, sacho, forquilha, regador, preparação do solo. A terra deve ser bem remexida para, de seguida, incorporar-se um bom adubo no solo. Depois do adubo ser bem incorporado na terra, esta deve ser alisada por completo e regada. Para facilitar a plantação das flores, pode aproveitar o solo liso para desenhar com recurso a um pau o layout do seu jardim, ou seja, a forma como quer dispor as diferentes flores. Saiba, por exemplo, que as plantas mais altas devem ser colocadas na parte de trás do jardim, as médias ao meio e as mais pequenas ou rastejantes na parte da frente do jardim. Plantar flores. Se optou por plantas envasadas, estacas, deve começar por fazer um buraco no solo que seja duas vezes maior que o vaso em que a flor se encontra e cerca de 6 ou 7 centímetros mais profundo do que o vaso. No fundo do buraco, coloque uma camada de cerca de 6 ou 7 centímetros de compostagem ou adubo, o que ajudará a alimentar as flores nas primeiras semanas. Encha o buraco com água e espere que a terra a absorva. Depois, coloque a flor dentro do mesmo, volte a encher o buraco com água e comece a cobri-lo com terra até chegar ao topo do buraco. Manutenção e dedicação. A limpeza e rega diária, a par com a atenção a eventuais doenças, são as principais preocupações de quem quer manter o seu jardim de flores vibrante, colorido e perfumado. Seguindo a página 54, falaremos sobre plantas produzidas a partir de sementes. Quando vamos plantar sementes, há dois métodos muito utilizados no mundo da jardinagem, o direto e o indireto. Semeadura direta. chamamos de semeadura direta quando plantamos a semente diretamente no local definitivo, onde ela irá crescer, que pode ser um vaso grande ou um pedaço do jardim. Semeadura indireta. Já na semeadura indireta, utilizamos as famosas sementeiras. Estes acessórios se assemelham a pequenos vasos e são utilizados exclusivamente para a germinação das plantas. Passo a passo. 1. Escolhendo as sementes. De maneira geral, recomendamos que jardineiros iniciantes utilizem sementes compradas e prontas para o cultivo. Estes produtos costumam ter maiores chances de sucesso, como fazer a plantação com sementes selecionadas previamente e prontas para o cultivo, esperando apenas as condições ideais. 2. Preparando o solo. Tanto para semeadura direta quanto indireta, precisamos preparar o solo com cuidado, utilizando uma boa terra vegetal e um adubo de qualidade, como humus de minhoca ou esterco. Para a maioria das sementes, recomendamos a proporção de 2/3 de terra para 1/3 do adubo. Mas algumas espécies podem precisar de uma composição diferente. Na embalagem das sementes, encontramos as informações sobre o substrato necessário. 3. Plantando a semente. Esta etapa costuma ser simples e sem grandes desafios. Basta fazer um buraco na terra, colocar a sementinha e esperar o desenvolvimento. No entanto, algumas dicas aumentaram a chance de sucesso. Não exagere na profundidade. Coloque mais de uma semente por cova. Cuide da higiene. 4. Tomando os primeiros cuidados. Com as sementes na terra, basta cuidar e esperar que se desenvolvam. Esta etapa é delicada, já que durante a germinação, as plantinhas precisam de alguns cuidados especiais. Mantenha o solo sempre úmido. Regue com um borrifador. Ofereça iluminação indireta. Mantenha uma temperatura agradável. Se estiver em uma estação muito quente, lembre-se de proteger as verdinhas dos raios de sol. Nos dias mais frios, é recomendado simular um efeito estufa, cobrindo os vasinhos com um plástico transparente. Seguindo a página 58, falaremos sobre ervas. O projeto de um jardim deveria prever sempre um espaço para o plantio de ervas medicinais e aromáticas, para fins culinários e terapêuticos. Estes vegetais podem perfeitamente estar inseridos no contexto, fazendo, além das suas qualidades extrativas, parte da paisagem do jardim. Os chás de ervas podem limpar o organismo e atuar como tônico, mas quando industrializados, são utilizados na cosmética, cremes, essências, sais de banho, etc. Ervas aromáticas. Ervas aromáticas são comumente usadas na culinária. Ervas medicinais. Para o plantio de jardim de ervas, escolha um espaço com bastante iluminação solar. As ervas mais populares necessitam de pelo menos 4 horas diária da luz do sol. A drenagem é um ponto importante do cultivo de plantas medicinais. Os vasos, floreiras ou cachepôs devem ter furos no fundo. Especialistas recomendam que se coloque uma camada de brita e outra de areia grossa no fundo antes de colocar o substrato. É importante dar atenção às espécies de plantas medicinais. Algumas necessitam de vasos exclusivos graças ao crescimento radicular das raízes ou por se alastrarem, como a hortelã e a cavalinha. Conheça um pouco dos vegetais que trazem benefícios através dos chás e ervas. Guaco, expectorante. Boldo e losna, fígado. Banana do mato, bronquite. Violeta do jardim, tosse. Alecrim, digestivo e calmante. Gengibre, cordas vocais e garganta. Sálvia, gripe. Seguindo a página 61, falaremos sobre orquídea. As orquídeas são verdadeiras aliadas para a decoração. São espécies delicadas e muito charmosas, capazes de se adaptar bem em vários ambientes. Engana-se quem pensa que os cuidados precisam ser muito robustos. A grande vantagem de se ter orquídeas em casa é justamente o oposto, já que com produtos simples do dia a dia é possível realizar a manutenção. Onde manter a orquídea? Elas tendem a preferir o sol da manhã e o recomendado é trabalhar com luminosidade indireta durante a tarde, quando está mais quente. A barreira solar pode ser filtrada por telas de sombreamento, pérgolas ou até mesmo outras plantas. Além do sol, é importante verificar se o local apresenta um espaço realmente fértil para que as orquídeas cresçam de maneira saudável. Ambientes com muita incidência de vento ou umidade excessiva costumam impactar negativamente o bem-estar da planta. Deixar no vaso é ruim? Não! As orquídeas podem ficar no vaso, contudo, os de plástico acabam acumulando mais umidade. o que pode comprometer a vitalidade da planta. O ideal é investir em um vaso de barro ou cerâmica, que apesar de mais caro, é mais poroso e tem maior capacidade de drenagem. Ainda assim, alguns pontos e atenção são fundamentais quando se tem orquídeas no vaso. Um dos riscos que isso pode acarretar é na limitação de nutrientes, que faz com que a espécie fique enfraquecida. Quando regar a orquídea? As orquídeas são plantas que podem ser mais afetadas negativamente pelo excesso do que pela escassez de água. Por isso, colocar a quantidade correta é fundamental. Durante os meses mais quentes, o ideal é ter uma rotina de rega de 2 vezes por semana, evitando sempre o acúmulo de água no vaso. Já no outono e no inverno, recomenda-se a rega 1 única vez na semana. Rotina de adubação. Fazer a adubação da orquídea é fundamental para garantir o bem-estar e a recuperação de nutrientes. O ideal é que esse procedimento aconteça mensalmente com fertilizantes próprios para orquídeas. Buscar por adubos que possuam nitrogênio, fósforo e potássio é uma boa pedida. São elementos que complementam o cultivo e mantêm a vitalidade da planta. E assim, caros alunos, concluímos nossa Rádio Web número 1. Lembramos que é fundamental fazer agora a leitura completa desta apostila. A função desta Rádio Web é fornecer uma explicação um pouco mais abrangente para que a sua leitura seja mais proveitosa.